Algo trabalho aqui. Trole Salvador, bom dia, Lona 961, passa 1.200 na Bel. Cidadael, pode voar, morte voa, ou brinque? Pega, obrigado. Isso. Bom dia, obrigado, Sérgio. Controle Salvador, bom dia, meu filho. 597, está cruzando 2000 na saída da água. De proje eleva para o campo 30 com o nome. Obrigado. Salvador, bom dia, então está 3997. É o 360, mas possível eu vou à letra. 40 na coluna. Nós oito, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 35328, 1000 pés, na Buca. Já está presente, 5328. 19,8 graus. Ótimo, Deus te abençoe. Controle trip 4901, bom dia, cruza 2000. Confirma 4901. Beto Leder, 4901.